Duna, desça para 4.000 pés. O ajuste no 096. Duna, 4.000 com 1.096. Papá Lima Mike Fox, prossiga. Eu coloquei a rede aqui, por favor, local. Lima Mike Fox, ciente, mantém as condições iguais ao número 10. Confirma o código acionado? 0116. Ciente, o Lima Mike Fox. Controle ao Olimpo 06. Olimpo 06, prossiga. Possibilidade de coordenar o nível 070. Além do 06, submantenha a nível de voo 070. Informe por quantas milhas irá se afastar de Salvador? Até 100 milhas. Até 100 milhas. Tente copiado, além do 06. Tente estar acendendo, então, da presente para o 070. Papapá, Lima, Mike Fox, informe o tipo do equipamento? É um processo que quiser. Não pode estabilizar o 4082. Azul 4082, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 18, Olímpio 06, prossiga. Eu estou agora o 090. Olímpia 065, sube e mantenha o nível de voo 090. 090, 14 Duna, verso 4000, 4704, desça para 2000 pés. E ajuste no 096, autorizada a final IFX e responsabilizada. 2000 com 10 no meio ajustado, vamos reportar estabilizado no IFX 047, no passo. Lima, Mike Fox, reporte visual, com terra em dia. Salvador, Azul 2719. Azul 2719, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 340. Salvo 1, hotel 340, via 2719. Olímpia 06, prossiga. Sobe e mantenha nível de voo 110, Olímpia 06. Final para pôr nível de voo. Lima, Mike Fox, frequência livre. Bruno 962, menciona identificação, via chegada bom médio 1, desça até 4.000 pés. O ajuste no 0125. Sam 4714, informa ajuste no 0125, completando a LSX e reixa minha torre, frequência 118.95. 118.95, Sam 4714. Viu 1962, prossiga. Viu 1962, ciente autorizado após o desvio autorizado, Duna. Pan 3604, seu nome identificação, via chegada bom médio 1, desça até o nível de voo 050. Olímpio 06, prossiga. Olímpio 06, ciente copiada. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 125.1, caso negativo 123.8. A primeira nave? Papa Uniforme Delta Alpha Yankee, prossiga. Papa Uniforme Delta Alpha Yankee, sim. Acione o transponder 5467, informe sua estimada de pouso. Azul 2714, correção, 2719, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 251238, 279, Azul. Delta Alpha Yankee, prossiga. Delta Alpha Yankee, não foi possível copiar. Confirme. Como 700 copiado, Delta Alpha Yankee. Departure, good afternoon, go 1556, traffic 2000. Go 1556, radio contact, quality preserve 360, via Sambo 1 departure. Sambo 1 departure, climbing 360, go 1556. Papa Uniforme Delta Alpha Yankee, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 128.8, caso negativo 125.1. Can we fly Sambo, go 1556? Go 1556, fly heavy Leda. Leda, 56, thank you. Sam 3604, desça para 4000 pés, reduza para 2009. Sam 962, 21, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizada, sinal de taxi rei responsabilizado. Duna, 2000 pés, autorizado de taxi rei responsabilizado, ajuste no 095, Duna 962. Oceana MA356, aciona identificação, autorizada a chegada, Bombed 1, desça para nível de voo 050. Autorizado, ITAP, Oceana MA356. Tá, então, lá vai, né? Luana 962, respeito um desvio? É um pequeno desvio à direita, tem uma formação bem na proa de Dona. Já vai voltar já pra proa de Dona, agora na 962. Gente. Gente, copiado, acionei 6356. Go 1556, call receiver center, frequency 125.1, Ifoneiro 123.8. Okay, receiver center 1251, backup 123.8, go 1556, go 1556. Tan 3604, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. Informa que vai seguir um Boeing 737 a 8 milhas à sua frente. Desça para 2000, Tan 3604. Controle Salvador, muito bom dia, é o TAN 90197. TAN 90197, bom dia, contato radar, via saída São Bruno, subo para nível de voo 340. 340, quando possível, proa de Lendo ou Monte, passarito, TAN 9097. TAN 9097, autorizado Leda. Leda da presente, 9097 da TAN. Bora 962, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 0195, torre Gol, no 962, obrigado. Então, 3604, autorizada, assinale SXR, reportabilizado. Foi pré-estabilizado, então 3604. 9097, TNT, confirma 40 milhas? 40, 50 milhas inicialmente. TNT copiado, tá 9097. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Esse é o 1790 da Gol, decolado, vai cruzando 1800 pés. Gol 1790, boa tarde, contato radar, via saída Puca, suba para nível de voo 370. Via Puca 370, essa escuta para a Flor de Aracaju. Visão. Alô, minha 356 ciente, desça até 4.000 pés. 4.000 na frente de taxa. Tá 3604, China Torre, frequência 118 decimal 95. 295, 3604. Bruno 790, solicitação do Centro Recife, mantenha a saída. Ok, mantenha. Para 9097, após o desvio, autorizado por base. Gente, por base, pode ser o 907. Oxanã 6356, autorizado Duna, desça para 2.000 pés. O ajuste 9095, autorizada a final ISSP e rebote estabilizado. 2.000 pés, comissão, chama na estrada Papai Romeu, Romeu Mike Oscar, mantendo as condições visuais, 065. Papai Romeu, Romeu Mike Oscar, vou na prova da FIASA, reposto para a descida. Cliente autorizado, Romeu Mike Oscar. Bruno 790, chama o Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 85, 25, 45, é isso? Afirma, Golden 790. Ao serviço, mal carro, sei lá. Certo. Pan 9017, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Salvador, TAN 3745, boa tarde. TAN 3745, boa tarde, contado radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360, autoriza a prova direta de Motiva, TAN 3745. Após 2000, autorizo o Leda, TAN 3745. 2000, Leda, então, TAN 3745, muito obrigado. Localizador visual com a pista, minha 356. Oxana, minha 356, complete na LS X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, boa tarde. Boa. Papá, Charlie, Sierra Romeo, prossiga. Charlie, Sierra Romeo, decolou de Sierra de Mendes, cara. 0130, transponder 2, no POV, igual com campo já. Charlie, Sierra Romeo, ciente minha torre, frequência 118.95. 118.95, Charlie, Sierra Romeo, muito grato. Oceana 6330, aciona identificação, via chegada bom MED 1, desça para nível de voo 050. Autorizado ITAP, Oceana 6330. Papá Romeu, Romeu Mike Oscar, autorizado. Só ajuste no 095. Pan 3745, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 3745, Alempo 06, voe na proa de ITAP, reporte para descida. Gente, olhem para o 06. Olhem para o 06, prossiga. Olhem para o 06, desça até 3.000 para aí. Azul 4441, aciona identificação, via chegada bom MED 1, desça até o nível de voo 060. Salvador Departure, good afternoon, at the line 955, passing 3000 for Biswa 10,000, and we request Petro for the Biswa corridor. Hotel India 955, maintain 4000 feet, report ready Sierra November, Hotel Papá. We copy, say again the altitude. Maintain 4,000 and we request, can you give me better for the visual corredor to the right? Hotel India 9955, confirm flight level to fly Sierra November to Papá. We request 10,000 as a final and we request to the right heading for visual corredor direct to Sierra Hotel November Papa. Hotel India 9955, Roger. You send 1,681,015 via Ascent Corridor, report Baja Lighthouse. Okay, climb to 10,000 feet, 10,000 feet, and flying direct to destination. Bye-bye. Romeo, Mike Oscar, sim, tem condições de voar de asa? Está presente? Sim, está autorizado, Romeo, Mike Oscar. Romeo, Mike Oscar, prossiga. Romeo, Mike Oscar, qual é essa rotatória? Gente, tem condições de voar na proa 2190 em condições visuais? Gente, vou na proa 2190, reporte visual com campo e desça para 2500 pés. Hotel India 955, can you confirm the head of your destination? 310 is the heading to destination. Doug, you're clear to fly direct to your destination, Hotel India 955. Thank you very much, 955, thank you. Grupo 06, controle. Gente, o plano de instrumento cancelado aos 24, desça para 1500 pés, para outro farol de Itapuã. Hotel India 955, just for information, the Asher Corridor, you have to maintain 1,000 feet until Baja Lighthouse, Hotel India 955. Now you clear to climb to flight level 105 and fly direct to your destination. Okay, flying to flight level 105 and fly direct to destination 955. Hotel India 955, confirm estimated to arrival. Estimating to arrival in the next 18 minutes. Confirm it, please. 18 minutes to destination. It's going to be at 1545. Roger, report you ready for the change. Roger that, 955. Panamá 330, desça para 2000 pés, altímetro 305, voz 1, autorizado ao final do procedimento ILS Exterrida, pistona 0, reporte estabilizado. 2000-005, direto do ano 6330, reportando estabilizado em ILS Exterrida 10. Rádio 4441, desse mantém o nível de voo 050. 050, 4441. Romeu mais quiosque desse para 2000 pés, altímetro na 05. Salvador, com 9250, por Caracaju, bom dia. Com 9250, contato radar, só para o nível de voo 350, via saída PUCA. Só para o nível 350, via saída PUCA, com 9250. Felipe 06, confirma irá prosseguir para pouso final. Entendi. Rádio 4441, desça via para 3000 pés, QNH 1005. Via 3000, QNH 1005. Romeu Mike Oscar, mantendo-se em regras de voo visual, tem condições de manter a proa 220? 220, sim. Gente. Romeu Mike Oscar reautorizado descida para 1.000 pés, QNH 1005. Romeu Mike Oscar, complete com curva direita para o A230. 230, Romeu Mike Oscar. Departure Control, China 6213. China 6213, radio contact on the pathway, climb to flight level 360 after Momo crash. After 2000 feet, fly to later position. Roger 360, after 2000 feet, later position, China 6213. Olimpo 06, desce para o meu país, Olimpo 06. Olimpo 06. Dom 9250, chame centro Recife, frequência na 26.85, alterna na 25.45. 26.5.25, bom dia, dom 9250. Romeu Mike Oscar, confirme visual com campo? Afirmo, 33378, acione identificação, chegada voo médio 1 autorizada. Desça para nível de voo 050, QNH 1015. Olímpio 06, chame Torre Salvador, frequência 98.95, mantenha a proa do farol de Itapuã. 2295, está mantendo a proa de Itapuã, o Olímpio 06. Romeu Mike Oscar, Romeu Mike Oscar, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Desça para 2.000 pés, QNH 1095, autorizada a final do procedimento ILS X Rei da Pistana 0, reporte estabilizado. 4441, xerife. 44441, correção afirmativa. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado na final do procedimento ILS X Rei da Pistana 0. ILS 4441, reporte estabilizado, 2.000 pés. Anemia 330, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 3378, voo ITAP. Voo ITAP, 3378, 4441, reduz a velocidade indicada, correção, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 4441. Hotel India 9555, approach. Now is 54 miles northwest of Salvador VOR. Maintain radar service terminated. Maintain flight level 105 and call receive center for flight information. Frequency 128.8, if unable 126.0, 9555. Frequency 128.8 and secondary 126.0. O azul estabilizado aqui no ILS e visual do campo. 4441 no completo final, chame torre, frequência 98.95. 295, boa. Passarito 2230, nosso escudo controle. Passarito 2230, na escuta do controle. Alfa-Delta, Santander 2230, cruzado 1225. Baixaria 2230, sem a identificação, chegada à mão autorizada. Executaria nível de voo 050, QNH 1095. APA, identificou, descartar 050. São 3378, desconsidera restrição de altitude na posição ITAP, separa 3000 pés, QNH 1015. 1015, para 3000. Na minha 2003, passe nível de voo.